preparando pra fazer uma viagem. E quando chegar a hora, eu não levarei bagagem. O trem que vai me levar é muito especial, me levará pra estação. Celestial, espaço infinito, eu cruzarei no segundo, voarei para as alturas, dizendo adeus a este mundo. Com meu Jesus lá na glória, então serei recebido, ganharei minha coroa. Das mãos do Mestre querido, que alegria! A hora está chegando, Jesus virá me buscar. O trem vem se aproximando, preciso me preparar. Já comprei minha passagem, meu banco está reservado. E quando ele chegar, eu quero estar preparado. Espaço infinito, eu cruzarei no segundo, voarei para as alturas, dizendo adeus mundo. O meu Jesus lá na glória.